Nós ouvimos Flávio Venturini para Lennon e McCartney. Música de Fernando Brant, Márcio e Lô Borges. Antes, Paulinho da Viola, de Marisa Monte e Arnaldo Antunes, Talismã. A gente ouve agora Marcelo Genesi, de Vital Farias, Veja. arrastando pelo mar. Branca visão que desperta anseios de navegar. Meus olhos seguem a vela. Nacional FM. Eu não quero mais mentir, usar skins que só causam dor. Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu. Os servos do castelo me despeço e vou. A meta é encontrar um caminho no lugar. Eu sou eu não quero mais dormir. Olhos abertos e esquerdo o sol. Eu não espero que o revólver venha explodir. Na minha festa se anunciou. dar espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o verbo que me atraiu. Dos cegos do castelo me desperto e vou. Aperta e conta. Titãs, Os Cegos do Castelo, música de Nando Reis. Antes, Walter Franco, Vela Aberta, dele e Cid Franco. Rádio Nacional FM. E agora tem Lô Borges cantando Equatorial, dele, Beto Guedes e Márcio Borges. Silêncio, vou te buscar.

mas o que você colhe é consequência. Nem tudo o que fazem está no seu controle, mas a forma como você responde está. Então, escolha agir certo, mesmo quando não agem com você. No tempo certo, a colheita sempre chega. Por esse motivo, faça coisas boas para colher o que é bom, independente da ação de outras pessoas. Transborde amor em tudo que fizer. Amor pelas pessoas, pelos animais, pela natureza. Ame o simples fato de estar vivo, de ainda respirar, de ter saúde e o de ter sempre outra chance de fazer tudo de novo, igual ou diferente do que já fez. O mundo já anda muito pesado, com palavras duras demais e atitudes frias. Não aumente a fila dos que agem assim. Escolha ser luz, mesmo que muitos prefiram viver nas sombras. Que sua presença leve paz e bondade. Se for para deixar a sua marca nesse mundo, que seja sempre fazendo o bem. Pense nisso. Meia-noite e 2 em Brasília e começamos mais um Madrugada Nacional. Pela sua Rádio Nacional AM 980 kHz, Brasília, direto via satélite, ao vivo para todo o Brasil e via internet para o mundo. E a nossa equipe, que é muito profissional, está aqui prontinha para fazer um programa incrível, para fazer dessa sua quarta-feira de cinzas um dia maravilhoso. E vamos apresentar cada um. Na mesa de som, Ageu. Na central técnica, Otávio Fernandes. E na produção e apresentação do Madrugada Nacional, eu, Luziane Xavier. Meia-noite, 4 em Brasília. Tempo, você me fez voltar a acreditar no amor, nos relacionamentos. Depois de tanto tempo, eu voltei a entregar meu coração a outra pessoa, sem medos, sem condições, e não podia estar mais feliz. Entre milhares e milhares de pessoas que já atravessaram o meu caminho, eu tive a sorte de encontrar o amor da minha vida em você. Um amor como o nosso é algo raro. Nós somos companheiros, cúmplices, amantes, entendemos um ao outro como mais ninguém. E eu acho isso tudo tão lindo, tão rico. Eu sei que qualquer esforço que eu fizer vai valer a pena, porque você vale a pena. Desde que te encontrei, a minha vida é mais feliz e mais completa. A sua presença entusiasma e colore até os meus dias mais cinzentos. Sei que posso confiar e contar com você para o que der e vier. Você é o meu grande amor.

Rádio Nacional, 980 kHz. Rádio Nacional, Brasília. Madrugada Nacional. Apresentação, Luziânia Xavier. Meia-noite 18 em Brasília e depois dessas lindíssimas músicas, muito românticas, esse momento de amor que a gente tem aqui no programa, você vai ficar bem informado sobre a previsão do tempo nesta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Inicialmente, região sul. Amanhã começa com chuva fraca a moderada e pontualmente mais forte na faixa litorânea entre o Paraná e Santa Catarina, além do litoral norte e Serra Gaúcha, devido à influência marítima. No decorrer do período, o tempo melhora em boa parte dessas áreas, mas a chuva aumenta no litoral sul de Santa Catarina, enquanto segue fraca no litoral norte e na serra do Rio Grande do Sul. Entre o fim da manhã e o início da tarde, as instabilidades ganham força na metade norte e centro-oeste do Rio Grande do Sul, além de grande parte de Santa Catarina e do Paraná, com chuva moderada a forte, intensidade e risco de temporais na faixa litorânea catarinense. No interior de Santa Catarina e no sul do Paraná, a chuva tende a ser mais fraca com aberturas de sol. À noite o tempo melhora na maior parte da região, mas ainda há previsão de chuva fraca no leste catarinense e paranaense e no nordeste do Paraná, onde as pancadas podem ser moderadas. As temperaturas seguem elevadas com predomínio de calor, enquanto na Serra Gaúcha o dia será mais agradável. Rajadas de vento variam entre 40 e 50 km por hora no Paraná, em Santa Catarina e no norte, sudoeste e Campanha Gaúcha. Região Sudeste. Chove de forma fraca no nordeste, litoral e sul de São Paulo, além do sul e sudoeste de Minas Gerais, enquanto nas demais áreas o tempo fica mais firme pela manhã. A formação de uma frente fria no oceano próximo à costa paulista, associada ao fluxo de umidade e ao calor, aumenta as instabilidades. Entre o fim da manhã e o início da tarde, as pancadas se intensificam no sul e litoral paulista e se espalham pelo estado de São Paulo, com intensidade moderada a forte. Também há previsão de chuva no centro-sul, metade oeste paulista e Triângulo Mineiro, além do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Há risco de temporais em grande parte da metade leste, interior, nordeste e norte paulista, interior, serra e sul fluminense, além do sul, sudoeste, zona da mata e Triângulo Mineiro. No restante do Espírito Santo e no leste e nordeste de Minas, o tempo segue mais firme. As temperaturas continuam elevadas, com leve queda no litoral leste e nordeste paulista e no sul de Minas, mas o tempo permanece abafado. Rajadas entre 40 e 50 km por hora atingem a metade oeste e sul paulista, Espírito Santo, extremo leste mineiro, litoral norte fluminense e região dos lagos. Agora vamos para a região centro-oeste. Durante a madrugada, chove de forma moderada no norte de Goiás e no norte, noroeste, interior e oeste de Mato Grosso. Pela manhã, o tempo fica mais firme nas demais áreas. Ao longo do dia, o calor e a umidade favorecem pancadas moderadas a fortes em Goiás, Mato Grosso e grande parte de Mato Grosso do Sul. No sul e oeste sul mato-grossense, a chuva ocorre de forma mais fraca, com mais aberturas de sol. À noite, as instabilidades diminuem, mas ainda há chance de pancadas no norte de Mato Grosso, sul e leste de Goiás, incluindo o Distrito Federal e sul de Mato Grosso do Sul. O calor predomina e as rajadas variam entre 40 e 50 km por hora na metade leste de Mato Grosso do Sul. Região Nordeste. As instabilidades atuam desde o início do dia na faixa litorânea leste e norte da região, além do sul e interior do Maranhão e Piauí, e noroeste da Bahia, com chuva moderada e pontualmente forte. No fim da manhã, chove de forma mais moderada no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, enquanto no norte do Maranhão e Piauí, as pancadas são mais fortes. Ao longo do dia, a chuva se intensifica nesses estados e também atinge Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, norte e litoral norte da Bahia e metade oeste baiana, com intensidade moderada a forte. Há risco de temporais em grande parte do Maranhão e Piauí, com perigo para chuva volumosa no norte e noroeste do Maranhão. Nas demais áreas da Bahia, o tempo segue firme. O calor predomina e rajadas entre 40 e 50 km por hora atingem o litoral sul e norte da Bahia, oeste de Alagoas e interior de Pernambuco. E por último, a região norte. A umidade favorece instabilidades desde cedo na maior parte da região, com a atuação da Zecite no Amapá, no Amazonas, Pará, Rondônia, Amapá, e sul e oeste de Roraima, chove de maneira moderada a forte, com risco de temporais no Amazonas, Pará e norte de Rondônia. No Acre e Tocantins, as pancadas ocorrem ao longo do dia, também com risco de temporais. No nordeste do Pará, há risco para volumes elevados de chuva. A sensação de tempo abafado persiste em toda a região. E depois dessas informações sobre o tempo, né, cada um com sua região, a gente vai agora deixar você bem informado sobre uma seleção que está acontecendo na Universidade Federal do Piauí, que é uma seleção especial para indígenas, quilombolas e quebradeiras de coco. O repórter Gabriel Correa tem as informações. A Universidade Federal do Piauí passa a realizar a cada ano um processo seletivo específico e diferenciado para indígenas, quilombolas e quebradeiras de coco. A quantidade de vagas será definida pela capacidade de assistência estudantil e pelo equilíbrio entre os grupos étnicos. A decisão do Conselho Universitário foi resultado de uma consulta às comunidades tradicionais e é considerado um marco para a democratização do acesso à educação superior. A resolução também garante a permanência desses alunos por meio de assistência, incluindo moradia universitária, auxílio pedagógico e acessibilidade. De acordo com a universidade, a nova política abre caminhos para que mais estudantes e populações historicamente excluídas possam ingressar no ensino superior, como explica o professor Fábio Abreu dos Passos, do Departamento de Filosofia. Esse processo seletivo será tanto oriundo de vagas remanescentes dos cursos de graduação e também vão ser criadas novas vagas também para ser ofertado nesse mesmo processo seletivo. E a gente sabe muito bem, né, que pensar numa lógica de meritocracia num país com desigualdades extremas é uma contradição em termos. Então, nós avançamos mais nessa política de inclusão. A comunidade dos alunos também comemorou, como reforça Pedro Vitor, coordenador do Centro Acadêmico de Ciências Sociais. Um sonho que parecia muito distante e ao longo dos anos a gente vem aproximando cada vez mais e se tornando, com muita luta, a universidade mais plural, mais diversa e, de fato, democratizando esse acesso e a permanência. É uma luta, sem dúvida, de muitos anos e fruto de um diálogo muito grande, né? Um passo largo, um passo importante que reafirma o papel da universidade e qual é a universidade que nós queremos e estamos construindo para o futuro. Representantes do quilombo Mimbó, que existe há mais de 200 anos, próximo ao município de Amarante, no Piauí, também consideram a medida um avanço na justiça social. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou na manhã desta terça-feira, dia 17, para visitar a Índia, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, a convite do primeiro-ministro Narendra Modi. Nos dias 19 e 20, o presidente Lula vai participar em Nova Delhi, na capital, na Índia, né, da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial e de eventos relacionados à temática. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a cúpula dará sequência ao chamado Processo de Bletchley, série de reuniões intergovernamentais sobre segurança e governança de inteligência artificial. No dia 21, o Itamaraty confirma que Lula será recebido em visita de Estado pelo primeiro-ministro indiano. Na reunião, Lula e Narendra Modi devem tratar dos atuais desafios ao multilateralismo e da necessidade de reforma abrangente da governança global, como a já debatida reforma do Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas, a ONU. Em 2025, a Índia foi o quinto maior parceiro comercial do Brasil, com corrente de comércio de 15,2 bilhões de dólares. Os dois líderes ainda terão a oportunidade de aprofundar a cooperação bilateral nas áreas de comércio, investimentos, defesa, aviação, tecnologias digitais, inteligência artificial, economia e finanças, transição energética, minerais críticos, saúde, acesso a medicamentos e indústria farmacêutica e cooperação espacial, entre outras. Pois é, para quem não sabe, a Índia é um dos maiores fabricantes de medicamentos, né, da indústria farmacêutica, e também recentemente teve uma conquista espacial, né? Então, é um país que tem muito a trocar com o Brasil. né? E vamos agora para a próxima matéria. Vocês sabiam que nós agora estamos no ano chinês do cavalo de fogo? Pois é, pessoal. O ano novo no mundo acontece geralmente do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Mas o ano novo chinês começou ontem, terça-feira. E é o ano do cavalo de fogo, né? Então, é o nosso calendário, né? É um calendário gregoriano, solar, né? Que é pelos ciclos do sol. Já o calendário chinês é lunar, é pelas fases da lua, né? E as festividades do Ano Novo Chinês vão até o dia 3 de março. A repórter Ana Lúcia Caldas vai te informar um pouquinho como é que é essa história. A história conta que os anos são regidos por animais que aceitaram o convite de Buda para uma reunião e respeitam inclusive a ordem de chegada deles ao encontro, onde só 12 compareceram, como explica Luane Macário, terapeuta holística. Então são 12 animais que seguiram para um encontro com Buda. Ele fez uma grande reunião e apenas 12 apareceram. Então nós temos, de uma forma que repete, né? Vai terminando e volta de novo os animais. O calendário chinês segue a ordem: porco, búfalo, rato, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cão. Em 2025 foi a vez da serpente e remete à troca de pele. Já 2026, regido pelo cavalo de fogo, vai ser diferente. Vai trazer renovação, como diz Luane. Se o ano passado foi um ano que pediu a gente para se tornar mais introspectivo, que é o lado yin, a gente passa esse ano a ser convidado mais para o lado yang. Então, o que é que traz o cavalo de fogo? Ele traz uma renovação, certo? De transmutação do elemento fogo. Segundo o Shifu, que quer dizer mestre ou mentor em mandarim, Luiz Melo, do Templo Lohan, localizado no bairro da Liberdade, em São Paulo, o ano do cavalo de fogo traz a mensagem de correr para alcançar um objetivo. 2026, você precisa correr em direção aos seus objetivos, galgar esses objetivos de maneira veloz. Não é um ano de muitas vitórias, é um ano de corrida até a vitória que vai ocorrer mais para frente. O Shifu do Templo Lohan diz que o Ano Novo Chinês significa muito mais do que apenas diversão. Como se fosse uma festa de diversão. Parece que as pessoas estão num parque temático, né, da Disney, né, o Mickey Mouse, tem os leões, os dragões. Como se fosse para alegrar as pessoas. E também é. Porém, esses animais são exorcistas e também mensageiros. O dragão, ele traz prosperidade dos céus. E o leão, né, aquela dança do leão, é um exorcista que afasta os maus espíritos. Tudo isso é muito sério na tradição do Ano Novo Chinês, onde nós queimamos o passado e nos abrimos para o futuro. Meia-noite e 31, olha aí, ó. De acordo com o Ano Novo Chinês, vem coisa boa por aí, para todo mundo, né? Ano de se abrir para o futuro, quer dizer que é um ano de festa, de renovação, né? De muita coisa boa chegando, que seja assim mesmo, né? E agora que a gente já ficou bem informado, com informações bem diferentes, nós vamos agora curtir algumas músicas que já estão aqui na nossa programação. Mas antes, eu vou repassar com vocês os nossos telefones, que é o 61, código de Brasília, 3799-5742, 61-3799-5743. Você vai ligar daqui a pouco, no próximo bloco, e a gente vai bater aquele nosso papo descontraído de toda madrugada, esse início de quarta-feira, em que depois que você passar aqui por esse programa, Madrugada Nacional, você vai ficar muito mais alegre, muito mais descontraído, muito mais de bom astral para começar esse dia. Essa semana que vai ser um pouquinho menor do que as outras, né? E que a gente vai começar agora, né? Deixar o período de festas para lá e começar uma semana nova, né? O povo não diz que o ano no Brasil só começa quando passa o carnaval, então acho que agora vai. Então vamos se preparar aí, prepara também os bilhetinhos de vocês, com os nomes dos ouvintes que vocês querem mandar alô, as músicas que vocês querem pedir, que daqui a pouco a gente tem o nosso papo com o ouvinte. Enquanto isso, vocês vão ficar curtindo É, são três ou quatro músicas, Agil? Três mesmo, né? Três músicas aqui da nossa programação. Primavera com Tim Maia, Você com Sandra de Sá e Nuvem Passageira com Hermes Aquino. Daqui a pouco a gente volta, meia-noite e 33. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Brasília. Esperava, vem ver, você é algo

E se você quer conversar com a gente, dar o seu recadinho, pedir a sua música, não se esqueça, o telefone é o 61-3799-5742, 61-3799-5743. E a gente já pode começar a atender o primeiro ouvinte que já tá ligando aqui pra gente. Já vamos atender a primeira ligação do dia, 12:45. Alô, bom dia? Bom dia. Cafifa, como sempre, você não me deixa sozinha. É verdade. Eu já tava pensando, menino, será que esse pessoal vai... Tá se ligando que eu falei que a gente voltava hoje. Aí eu fiquei nessa expectativa, né? Ainda bem que você ligou. É verdade. E como é que foi de carnaval, Cafifa? Eu não saí de casa, não. Tô aqui. Desde o começo do carnaval, em casa, eu não saí pra nada. Foi. Ah, também a rua muito cheia, né? Fica muito movimento. É, muito calor, muito cheia. É perigoso, sabe? É perigoso, né? A gente já tá com a idade meio avançada, não pode estar dando bobeira na rua, não. É verdade. E você ficou o feriadão todinho só ouvindo música? Como foi? É, só ouvindo, acompanhando o carnaval pelo rádio, né? Só pelo rádio. Ah, é. Tá bom. E qual é a música que você vai pedir hoje? Ah, hoje eu vou pedir... Ah, meu Deus do céu. Você sabe que eu nem pensei na música, mas... Faz o seguinte, vai mandando seus alôs e vai pensando. Daqui a pouco, quando terminar os alôs, pode ser que a memória volte. É verdade. Então, eu vou mandar um alô para a Sandra, daqui do Rio de Janeiro, para a Dilson, esposa dela, para a Aninha, daí de Brasília, a Alderina, lá do Piauí, Antônio do Pessoa, a Ailda, aqui do Rio de Janeiro, Braga Júnior, locutor da Roquete, aqui do Rio de Janeiro, Beto Padeiro, Bernadette Paramirim, na Bahia, Cláudia, daqui do Rio de Janeiro, Carminha é nós, Edgar com meu Borel, Enéia, Eduardo, daqui do Rio de Janeiro também, Lenice, Juarez, João Paulo, Juarez, Itaguaí, José Roberto, do Piauí, José Carlos Bertioga, Minas Gerais, João Camarão, João Bezerra, Manelinho, lá na Bahia, Marco Prendador de Alho, Manuel Messias, Milena, Maria Helena, daqui do Rio de Janeiro, Marli de Zavoraí. A falar nisso, eu esqueci da minha namorada, Marli. Pois do Rio é, Rio do Sul. O primeiro nome que você manda toda a vida é pra ela, e hoje você esqueceu dela, verdade, não é possível. Esqueci. Ela vai me dar um puxão de orelha. Vai dar uma chicotada, igual aquelas que a Diga leva. Mandar um alô também para a Maria de Saboraí, Francisco Estrela, Francisco Mendes, Del Caminhoneiro, Luiz Fernando, Luiz Gonzaga, pessoal do Tareco Lanche lá no Rio Grande do Sul, Gilvan e Dona Cristina, Gabriela do Paraná, Inês Cabral, Ivamar, Rita, Hilde Borges, Teodora e Teodorinha. Só isso, Luziane, é bom. Bom trabalho, bom. E a música, lembrou, não? A música eu vou pedir a Jangada Outro Só com... Ai, meu Deus do céu. Dorival? Dorival, isso mesmo. Isso, Dorival Caymmi. A Jangada, né, Dorival Caymmi? Minha memória hoje tá meio ruim. De nada, não. É porque tá falando... É que eu acordei agora também e nem pensei em música. Tá certo, tem problema não. É porque vai dando corda na semana... Essa semana vai ser uma semana meio atípica, né? Começando a semana na quarta, aí, quer dizer, já vai ser uma semana pequena, né? Pra maior parte das pessoas, né? Então, todo mundo vai começar a semana lentamente. Aos poucos é que o carro vai dando vai pegando, né? Até o pessoal participar, eu acho que vai ser pouca gente, né? Vai ser pouca gente hoje. Eu tô até pensando, rapaz, eu vou ficar só falando sozinha aqui hoje, viu? Não tem o segundo ainda, não? Segundo o quê? O segundo pra falar ainda não tem, não? Tem, Ageu. Tem. Ainda bem, tem. Ah, tá. Então valeu. Senão a gente ficava conversando mais aqui, não era, Cafifa? É verdade. Valeu, tá. Luziane. Obrigado. Obrigada, Cafifa. Tchau, um abraço. 12:49, vamos atender o segundo ouvinte do dia. Alô, bom dia. Bom dia, Ana Luzia, né? É Marli? A Marli, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Que maravilha, que prazer falar com você, minha amiga. É, eu tava esquecendo de mim, mas... Dá Marli chicotada vai... nele, Marli. É, ele vai ter. É porque digo, ele disse... não acredito, não. Tem que perdoar, porque ele disse que acordou meio sonolento. Ainda... tá. Tá perdoado. É isso mesmo. A vida da gente é sempre estar perdoando, né? É. Você quer ouvir alguma música hoje, Marli? Ah, hoje eu queria, não sei se vocês vão ter aí, com Roberto Carlos... De coração para coração. Ah, a Gil já vai pesquisar aqui. De coração para coração. Parece. Eu fui escrever aqui a sua música, parecia aqueles recadinhos que a gente mandava na adolescência, né? Pros namoradinhos, não era? É. E Marli, como foi de carnaval? Foi bem? Foi bem, passei em casa, né? Não saí pra parte nenhuma. Não sei, segundo... Não, eu fui sábado na igreja. Ah, é? Porque também hoje em dia é muito difícil essa época. Fica aquela... Não, e aqui em Santa Maria não tem carnaval. Tem não, né? Faz 8 anos que não tem. Ah, tá certo, entendi. É. Quem quer carnaval tem que sair de Santa Maria, né? É. Procurar em outro lá canto. Lá pra Jaguari, né? Ou pra outra cidade daqui em próximo. Entendi. Então você ficou só em casa? Se não tiver essa de coração para coração, pode ficar até da manhã. Tá bom. Com Roberto Carlos. Tá, achou, também. Gil? Achou? Essa de coração? Achou, a Gil achou. Ah, que legal, que legal. Bom, então pode dedicar a música. Vou mandar lá pro meu grande amor da minha vida, que esqueceu de mim, mas eu não esqueço dele. Oh, meu Deus. Tô mandando para ele, meu querido Cafifa, lá em Niterói, Rio de Janeiro. Um beijo, meu amor. Te amo. E já tem data para ir? Olha, eu vou fazer uma surpresa. Então não vamos falar, não. É, não vou falar. É, não, porque já que é surpresa, ninguém pode estragar a surpresa, né? É, verdade. Quando acontecer, vocês contam. É. Depois que eu chegar lá, eu participo do programa. Pronto, é bom que quando chegar lá, vocês vão ligar os dois juntinhos. É. Né? É, então, verdade. Pronto. É. Tudo de bom pra você. Vai dedicar pra mais alguém as músicas? Vai falar mais? O pessoal sempre tá mandando alô pra você. Vou mandar pra todos os ouvintes que estão na escuta dessa rádio maravilhosa, Rádio Nacional. Muito obrigada, Marli. Eu tudo de agradeço. Bom pra você, muita saúde. Vou mandar um abraço pro João McBrown. Ah, com certeza. Que Deus abençoe, muita saúde e paz para ele, felicidade. Estou Amém. Orando por ele, tá? Amém. Um abraço, continuemos amigo. Orando. Que Deus te abençoe. Tá bom, obrigada, todos minha querida. Todos vocês aí, Liviane. Deus também. Abençoe todo você também. Da Nacional, tá? E toda a sua família. Tá bom, obrigada, querida. Obrigada. Um beijo. 00:53 em Brasília. Já temos ouvinte aí? Pronto, vamos lá atender. Alô, bom dia. Bom dia, Lu. Manoel Messias, meu amigo, velho! Não tão velho, né, Manoel Messias? É, não, é, sim, com certeza. Como foi de carnaval? Ah, eu não sei o que reclamar, não, né? Tem eu, não, né? Tá com saúde, né? Tá bom, né? Mas eu não dou nem notícia, não. Fica em casa, fica em casa, né? Só curtindo, descansando. Perfeito. Uhum. Uma lágrima, meu violão, com o Zé Roberto, né? Que você quer? Uma lágrima, meu violão, o nome da música? É. Será que tem essa música? Você já ouviu aqui? Você já ouviu, Bona Vecês, essa música aqui pela rádio? Hoje, o menino tá acostumado a rodar Noela aí pra nós. Tá acostumado? Então tem. O Agil disse que tem. É que eu não me lembro dela, por isso que eu te perguntei. Pronto, agora pode mandar os seus alôs para toda a sua lista, que é grande. Mas um abraço aí pro Capi, participou aí, né? Isso. E o Magnata, né? Edgar, como eu morri. Conceição, Milene e Aita, né? E o Marquinhos lá no Carmo, do Paranaíba. E também o Rubio, lá de Peixe do Rio, né? O Benício e a Beatriz, em Tapatinho. E aqui tem a Conceição, Milena, Oswaldo, Aita, Luiz Cláudio, né? Também. Tá as duas Teodoras, também. Tá, e o Tubos, também. Tá. E também vamos mandar um abraço pro Lau, pro meu amigo Lau, né? E André de Itaúna, Bel Caminhoneiro, Fernandão, Enés e Alemão. Amanhã eu vou mandar mais. Tá certo, hoje foi só esses daí mesmo, né? Amanhã manda mais, né? É, com certeza. Fica com Deus, Lu. Fica com Deus também, meu querido. Tudo de bom. 00:55. Tem ouvinte? Opa, vamos lá atender. Alô, bom dia. Comeu! Morreu! Eu sabia que você não ia me deixar sozinha aqui hoje, rapaz. Já mesmo. Eu vi sua fotinha lá no Instagram. Ou foi no Instagram? Acho que foi. Lá no Facebook. As duas Teodoras. Ai, meu bota, vou perder mais uma, você viu? Vi. Tava vendo nessa hora. Flamengo, né? Perdeu pra todos os cariocas do Fluminense duas vezes. Ah, não dou conta, não. É, o negócio tá feio. Mas o importante é nós estar com saúde, né? É isso mesmo. E como foram as vendas aí no carnaval? Segunda e terça é folga, né? Ah, é. Não importa que seja carnaval, você não trabalha, né? O pessoal mandou áudio pra mim, veio aqui no portão, mas não, eu não mudo minha folga, não. Pode ter maior festa, que eu não mudo. Os colegas meus venderam bem, mas parabéns pra eles, né? A Mariana veio domingo. Olha aí, foi curtir o carnaval com a Mariana, rapaz? Não curti que nada. Eu não gosto, não dou conta. Nem dou conta, não. Você tem a Renan e Raí, o nosso amor é eterno. Renan e Raí, nosso amor é eterno. A Geu vai pesquisar aqui. Nosso amor é eterno. Se não tiver com ele, tem uma moça que canta. Só que não tinha o nome da moça também, que canta. Eu vi na intraneta. A Geu tá procurando aqui. Enquanto isso, você pode mandar os seus alôs aí. Em primeiro lugar, pra paixão da minha vida, né? Quem? Mariana. Aí um abraço a todos os aniversariantes, muitos anos de vida, muitas bênçãos e muitas felicidades, né? Isso. Ontem foi minha irmã, Juliana, ontem. Oh, né? Parabéns pra Juliana. É, agora aí vou mandar pra pessoal de Santa Maria, né? Todos lá, e o Cafi, que é a namorada, a Divina Raquelzinho, o Adilson, o Ademar Savoia, ó, o Francisco Mendes, o Francisco do Céu Azul, Francisco Lara, o Mendes Luiz Maranhão, o Edson de Belano, o Edson Belano Venero, o Cardozão Oswaldo, o Beto Padre Lauro Jacó, Enéas Ana Marinho, Dadal Eli França, Delco Menino Tripim Vagalão Quebra Gá e o Carminha, né? É, Calminha, né? Calminho. É, Manel Messias, o Zé Carlos Limbetioc, Zé Roberto, Zé Duas, Zé Noé, ó, tá doido, o João Bezerra chegou, será? Nada, rapaz. João Bezerra sumiu. João Bezerra, João Conde, João Camarão, João da Cruz, né, Wilton Borges, Jair Bruxelas, Edinho de Bruxelas, Eduardo da Austrália, o João Juarez, o Juarez do Rio de Janeiro, é nós a Caminha, Enês Cabral, o Marcos Cabranaíba, a Ita, a Diná, a Milena, Conceição, a Aninha, a Nega, ó. É, Wilson 99.3, Maria Dona Vera, Gambeia Dona Vera, Dona Beatriz, José Alino, José Alves, lá em Chupiguaia, colombiano lá, o Raimundo da Colômbia, gente boa. A Eduarda Estrela faz a palestra, a Claudinha, o Marquinhos Botafoguense, Luiz Costa, aí do Rio de Janeiro, aí de Goiás. Ó, quem é esse aqui, gente? Ah, o Antônio Ribeiro, Antônio Pessoa. É, o João Magnata tá sumido, hein? Não tá, não? Tá sumido mesmo. Só que quem mais participa é o Lucas Frazão e o Puraquém. O Puraquém tá sumido. Tá tudo bem, será? Ele não fala nada, né? É. Aí vai pro João Magnata, o Lucas Frazão, Puraquém. Puraqué? É o Rubens, lá de Pires do Rio, né? O Laércio para de Minas, a Socorro também para de Minas. Tem uma turminha, cadê? Eu marquei aqui. O Gil Edão Sueli lá em Tuiutado, o Walter de Tuiutado também, né? Isso. A Alderina, né? O Sou Sidney, o Sou Rubens, já falei já. Quem é esse aqui? O Cosmo, o Odílio, quem, gente? Amarildo da onde que é? Ah, eu tenho também lá, o Amarildo é de Monte Carmelo, né? É, Monte Carmelo. É, o Monte Carmelo, o Damião, o Saulo, o quem é isso aqui, gente? Aquele rapaz lá, o Gabriel, né? É, tem Gabriel de Cianorte e isso. Tem Gabriel... Uma vez eu falei os Gabriéis, tá errado, tá? Os Gabriéis. Como é que fala? Gabriel? Não, te fica difícil porque é nome próprio, né? Não tem plural, né? Não, mas... tem plural, não. Difícil. Eu vi que você viu aí, né, seu engraçadinho? Eu lembro. Você tá do Luiz Carlos, Luiz Fernando, né? Adulta, bora! Ana Alice! Achou minha música ou não tem? Não tem. Então é... Tem várias de Renan e Raí, mas não tem essa Nossa Amor Eterno. Então depois você vai notar aí, né? Notei, já anotei. Vou pedir. A Paula... Tchau, engraçadinho. A Paula Danada por mim. Danada por mim? É Paula. Como é o nome que ela Paula... mandou? Paula, lá. Não, é nada por mim. Então, mas o nome dela não é... É Paula Toller. Paula Toller. Nada por mim. Você já tocou, tem, não tem? Já tem, eu já fiz história da música, dessa música. Então tá. Aí Ana Célia, 57, comeu, morreu. Amanhã fala mais. Tchau, tchau. Na hora, com certeza. Tchau. Tchau. 1 hora em ponto em Brasília. Opa, tem ouvinte? Opa, vamos lá atender. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Luzina Xavier, tudo bem? É o Cláudio? O próprio. Ah, eu tava falando em você esse carnaval. Carnaval? Era que eu tava falando que você tava contando a história lá, aquela história que você contou do Silvio Santos, que você morava lá perto do cemitério israelita, né? Eu achei uma história muito interessante. Aliás, de vez em quando surgem histórias muito interessantes aqui, e eu acho que quando a história é interessante, todo mundo gosta, né? É, com certeza, né? É, e você fez um comentário muito feliz, acho que 2 semanas atrás. Sobre? O programa Madrugada Nacional. O programa Madrugada Nacional também é cultura. Isso mesmo, com certeza. A gente fica conversando aqui, o pessoal diz assim, vocês estão conversando, é abobrinha? Não, é nada. Às vezes a gente conversa coisa engraçada realmente pra gente rir, porque o momento é de descontração mesmo, né? Às vezes a gente conversa coisas que... É, todo mundo, às vezes você pensa, isso é besteira. Não, às vezes tem uma pessoa escutando lá do outro lado que quer ouvir aquilo ali, que acha interessante, que acha que é uma informação relevante, né? Eu gostei quando você falou daquela história lá do cemitério israelita, ficou na minha cabeça. E tem outras pessoas que talvez achem interessante também. Então a gente nunca tem que pensar, o que eu vou dizer não é interessante, é besteira. Não, eu acho que não. Né? É tudo certo. Eu concordo com você. É tudo que torna informação. E você acabou de falar agora. O rádio, ele é a fonte de informação. E a informação espalha. E tem muitas coisas, Luziane, que a gente assistindo na televisão, ou lendo um bom livro, assistindo um bom programa, é conhecimento. Isso. Entendeu? Tudo é conhecimento, né? Tudo é conhecimento. Eu acho interessante quando você faz sobre a história da música. Cara, isso é fora de série, isso é muito bom, interessante. Tem umas histórias interessantíssimas. A de hoje, não perca. É muito legal. Beleza, então a gente vai ficar nessa escuta. Minha amiga, eu liguei aqui para mandar um abraço a todos os ouvintes da Nacional. Falar para você que eu, assim, carnaval não é a minha praia. Eu fui pronta ontem, hoje fiquei de folga, fiquei na minha humilde residência. Curtindo de boa, assim, tranquilo e calmo, meio que como se diz, caseiro. Eu sou um homem muito caseiro. Ah, tá certo. Não, é engraçado, eu vi uma pesquisa no Instagram, uma pessoa que tem uma página, né, pesquisou, as pessoas colocavam se elas já estavam brincando, descansando ou trabalhando no carnaval, né? A parte descansando foi a que deu maior porcentagem. Quer dizer, poucas pessoas hoje em dia no universo, né, de pessoas estavam brincando. O pessoal estava mais era descansando mesmo. É. Cada um tem estilo, né? Muitos gostam do movimento, assim, o barulhinho todo, a gente escuta tudo. Eu já consegui ficar já assim, recuado, tranquilo, na residência, mas assim, tranquilo em casa. Já é o meu perfil. Desde novo, eu fui muito assim. Mais quietinho, né? Sim. É assim mesmo, cada um tem a sua, o seu sistema, a sua natureza. temos que apenas respeitar os cada um, né? É verdade, é. Cada um é como é e a gente tem que respeitar, né? Perfeito. Minha amiga, eu quero pedir uma música aí. Eu não sei se vai ter. Eu sou um assim, na parte musical, eu sou um eclético. Eu vou de Nelson Neves a Roberto Carlos. Certo. Vai muita coisa, né? É. Você teria aí a Melinha Dia Branco? É, Dia Branco foi gravado pelo Geraldo Azevedo, mas aí a Melinha também gravou? Gravou. É, eu não tava sabendo. Hein? Tem não? Só que o Geraldo tem aqui. Só que o Geraldo? Só. Tá. Vamos fazer o seguinte. Pode rodar com o Geraldo, que ficou muito bom com o Geraldo. Certo. É, pra próxima participação, se vocês conseguirem ir com o Wagner Cigano, ok? Ah, você quer que eu veja se tem na próxima vez Cigano com o Wagner, né? Isso. Tá, eu vou procurar, se não tiver, eu vou incluir pra você, tá bom? Tá bom. Meu amigo, eu quero agradecer mais uma vez a atenção de todos os ouvintes, sua principalmente, nosso ministro da técnica, todos os ouvintes. Uma boa quarta-feira para nós. Estamos aqui sempre firme e forte na disputa da programação nacional. Tá bom? Tá bom, meu querido. Muito obrigado pela sua ligação. É sempre um prazer falar com você, que é uma pessoa que sempre agrega coisas boas, boas informações pra gente. Uma boa quarta-feira pra você. Obrigado, Luziana. Bom dia a todos. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. 1:06 da madrugada desta quarta-feira. E vamos atender? Tem gente esperando? Opa, vamos lá. Alô, bom dia. Olá, bom dia, Luziane Xavier. Bom dia, Gil. Bom dia a toda a equipe da Rádio Nacional. Francisco Estrela? Não. Era Antonildo, de Altamira Maranhão. Antonildo, eu confundi sua voz com a do Estrela. Não. O Estrela fala assim: Olá, Luziane Xavier, bom dia, Brasil. Você tá dando uma de ideia, ué? Vamos ter outra figurinha difícil aqui, é? Você começar a imitar os ouvintes? É que nem o Edgar, na hora que fala, você diz assim: agora, meia-noite, 40 minutos, vamos atender. Aí o Edgar fala: comeu. Aí você fala, morreu! É. É porque já é uma coisa assim, já, vamos dizer, que acontece sempre, né? Já começou desse jeito, né? Isso, é verdade, é com certeza. Deve ser do João Mac Brown. É, o Mac Brown já conversava assim isso. Com ele, e eu acho isso, legal isso, também. Aí continuei também fazendo igual. É. Olha, eu não sei se você conhece, aí mesmo na EBC, tem uma apresentadora na Amazônia chamada Edileia Martins. Eu já ouvi falar, mas não conheço. Não conheço, mas você precisa conhecer, viu? Tá figura, bom. Um amor de pessoa. Tá bom. Então, ela já se identificou tanto com a minha voz, que na hora que eu falo, ela diz, é Antonildo! É, assim. quando que você ligou, acho que umas duas vezes, né, que falou comigo? Foi. Quanto mais você ligar, mais eu vou identificar. Por exemplo, tem pessoas como o Adilson, o Manuel Messias, que quando fala alô, eu já sei quem é, porque já falei muitas vezes. É quando você fala, quando ele ligou aí agora há pouco, o Manuel, na hora que ligou aí, inclusive eu quero deixar já o meu abraço pra ele aí, meu bom dia. Gente boa demais. Isso, na hora que ele ligou, você já disse, Manuel Messias. É, porque tem pessoas que eu já falei tanto que é impossível não conhecer, né? Isso, é verdade. É, tem também o Manuelzinho de Livramento. Sim, Nossa Senhora, tem, meu amigo também, que eu quero deixar o meu bom dia pra ele também. E quero deixar um bom dia pro Francisco Estrela também, pro Edgar, como eu morri, esse moço. A gente já falou com ele, somos amigos, e somos amigos. Não estamos falando não, mas somos amigos. Você e quem? Edgar lá de Uberlândia. Edgar de Uberlândia. O Edgar? Você já é amigo dele? Fala com ele aí. Sim. Não, a gente já se falou um tempo atrás, mas aí a gente perdeu o contato. Entendi. Perdi o contato, não tenho mais o contato dele mais não. Ah, tá bom, mas... Eu vou perguntar pra ele se ele quer dar o contato pra você, pra vocês voltarem a se falar, né? Beleza, tranquilo. Aí eu quero também deixar um bom dia aí pra todos os ouvintes que estão aí na escuta do Madrugada Nacional. Certo. Quarta-feira de cinza. em Luziânia tá chovendo aqui na cidade, ó. Bastante. É pelo que eu... É Maranhão, né? Que você mora? Maranhão. Pelo que eu vi aqui na... Não sei se você ouviu a previsão do tempo. A previsão é de chuva Maranhão e Piauí. Exatamente. Previsão de chuva muita mesmo. Pois está chovendo bastante. Aqui, olha, aqui, janeiro e fevereiro foram os meses assim de chuva escassa. Ah, tá começando agora, né? Agora, tá começando agora. Eu digo fevereiro porque hoje nós estamos aqui, hoje é 18, né? Fevereiro. Aí então a chuva começou agora. Entendi. Ô, Luziânia, mais aí, querido, eu quero também pedir uma música. O rapaz pediu com a Melinha uma música que não tem aí, mas eu acho que essa que eu vou pedir talvez tenha. Mulher Nova, Bonita e Carinhosa. Na hora. Na hora que tem. Deve ter, exatamente. Certeza, deve ter, né? Impossível. Música, os maiores sucessos da Melinha? É, o maior sucesso da Melinha, com certeza. Lá, 78, 79, por aí assim. Na época que ela lançou essa música, eu tinha 3 anos na época, 79. Aliás, em 78, mas o sucesso dela abrangiu mesmo em 79. Eu tinha 3 anos. E na época, aqui no interior onde eu moro, não tinha energia. E meu pai tinha um rádio. Sim. E era ligado, claro, na Nacional. Aí meu pai levantava cedo para ralar o milho para fazer cuscuz, para ir para a roça. Sim. E essa música ficou marcada como um ícone, como um hino na minha cabeça, assim, até hoje. Até hoje eu tenho saudades, assim, do aquele tempo. Veja só, eu com 3 anos já era apaixonado pelo rádio, sabia? Era mesmo. Não, as pessoas dizem que eu só dormia com radinho de pilha dentro do berço. Olha só. Que se não colocasse o radinho de pilha, eu não dormia. Então acho que é antes dos 3 anos. É dos 3 anos. E você, pra você ver, e você foi trabalhar logo onde? Pois não é? São coisas que a gente não imagina, né? As coisas que Deus tem preparado pra gente, né? Isso. Ô, Luziane, você conhece Sula Cedilis? Sula, conheço. Uma grande vó. Conheço a Sula, eu conheço. A Sula é muito famosa aqui, né? Então, assim, eu já conhecia, claro. Que eu trabalho aqui na EBC já tem 12 anos, mas aqui na Nacional eu só trabalho há um ano, né? E mesmo antes de eu vir pra cá, eu já conhecia a Sula. Sim, a Sula nos anos 80, porque ela é da Rádio Nacional da Amazônia. Isso. Então, a Rádio Nacional da Amazônia foi inaugurada em 77, 1º de setembro de 77. Sim. Daí, então, a Rádio Nacional da Amazônia, ela abrangia os lugares, os rincões mais distantes, assim, ou seja, no meio da mata. É, por causa do alcance dela, é. Do alcance, é. Essa Rádio Nacional aí de Brasília, essa Nacional 980, a Nacional de Brasília, para nós, aqui ela só chega no período da noite. Ah, a tardezinha para começo da noite, é. Aí aqui é a Nacional da Amazônia. Mas a Nacional AM de Brasília só chega aqui no período da noite, através do rádio. Agora não fica aqui, você ouve direto. É, isso mesmo. Pois é. Isso. Meu amorzinho, pois então tá bom, muito bom falar com você. Você vai mandar alô? Muito... Pode mandar alô pra alguém, pros ouvintes aí. Mandar... Pois é, eu quero deixar um bom dia aí pra todos os ouvintes do Madrugada Nacional. Eu não tenho muita afinidade assim com os ouvintes aí todos. Não sei o nome de muita gente, mas já mandei alô pro Francisco Estrela, pro Manelzinho de Livramento. É verdade, você falou. Já mandei alô também pro Edgar, como eu morreu. Aí eles ficam representando todos, né? É verdade, com certeza. E o restante? Mas quanto mais você participar, voltar a participar ativamente, todo dia, você vai decorar o nome de um monte de gente, vai ter uma lista grande aí pra mandar alô, sem né? Sem dúvida. Não, é porque assim, às vezes o sono chega e me rouba aqui, aí quando eu vou acordar já tá de manhã, mas quando eu tiver acordado eu participo aqui. Tá bom certeza. Então, vou ficar no aguardo da sua participação. Com certeza, claro. Da hora. Tá bom, aqui, meu querido. Se Luziane, só pra concluir, você conhece também Cleito Aguiar? Não, esse não conheço. Não conheço, não, Cleito não. Aguiar. Cleito Aguiar, na década de 90, tinha um programa chamado Programa Cleito Aguiar, aí na Nacional AM, das 5 às 7 da manhã. E, minha querida, se a gente for falar nas pessoas que já passaram aí pela bancada, é a coisa, gente fala né? que é muita gente, é história. Não é que bom que você conhece essa história, né? Conheço, Não é à toa que são 68 anos, né? Quase é, muita anos coisa. De Rádio Nacional. Da dá pra pegar aí umas duas gerações, duas, três dá, gerações. Dá, dá sim, dá. De Brasília, Rádio Nacional de Brasília. Mas valeu, minha amiga. Muito valeu, bom dia pra você. Valeu demais o papo com você. Rapaz, eu que gostei, eu que adorei, viu? Tá bom, meu querido. Valeu, boa um quarta-feira abraço, pra você. Pra você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1h14 em Brasília. Tem gente ainda? Não tem? Temos ainda uns minutinhos. Se alguém quiser ainda ligar, é no 61-3799-5742. 61-3799-5743. Eu ainda vou dar aqui um minutinho se alguém quiser ligar, senão a gente vai pro lanche. Olha aí, ó. Último a ligar. Vamos atender. 1h15. Temos aí mais uns 5 minutinhos. Vamos atender. Alô, bom dia. Alô, é Marco de Campo Paranaíba. Marco, você já era pra ter ligado antes, Marco, pra conversar bem muito? Não, é porque a minha história é justamente essa. Eu gosto de ver a participação igual o Tonildo aí. Ele participa muito e ele pode participar desse filme, dessa história. Um negócio parece, você aí melhor pode saber. Eles estão falando lá na Rádio Nacional da Amazônia, porque ele tem muita história mesmo e muita gente gosta dele, Antonildo, e vários outros lá, tipo Manoelzinho de Livramento e esses outros também, na Nacional da Amazônia, né? Sei, eles são ouvintes fiéis de lá, né? É, quando eles participar, procura, e você também procura saber aí sobre esse detalhe aí que eles vão fazer, eu acho que assim, Zé Nério, a Márcia Ferreira, algum, esses antigão mesmo, de toda forma, deve estar sabendo desse detalhe que eles vão fazer, dessa história aí, para ficar guardado na memória de todos os ouvintes, né? Que a gente não é velho, porque velho é mundo e estrada, né? A gente é antigão, experiente, né? Sim. É, a gente participa sempre bastante, né? E aí eu fico esperando e gostando das histórias, igual o Dom Tonildo, mesmo o Cacifa conta várias histórias, mesmo os outros anteriores mesmo, de toda forma, já participou aí, falando várias histórias aí sobre a Rádio Nacional também, de Triaspa 980, porque as ondas propagam melhor do AM, né, que é a amplitude modulada à noite. Isso é um mistério de Deus, sabe? É verdade. De toda forma, assim. É por isso que a gente precisa tá ouvindo a Rádio Nacional da Amazônia, porque aí ela propaga melhor as ondas, porque ela é tropical, ela não é amplitude modulada, ela é em outra faixa, né? Mas você entende tropical, bem disso, hein, Marco? Você entende bem disso, hein? Oi? Você entende bem disso, hein? Eu nem sabia que você entendia tanto desse negócio de ondas. É, porque a gente é lá do Instituto Universal Brasileiro. A gente começou a fazer o ômega, o alfa da eletrônica. Muito bem! Instituto Universal Brasileiro é um patrimônio desse Brasil, né? É, aí eu automaticamente também, porque a minha voz não é assim, pessoalmente, como ela é mecanicamente falando, ela não é desse jeito assim, né? Por isso que muita gente fica pensando que eu sou um garotinho de quase 100 anos, né? Vixe Maria, não é possível que você tenha 100 anos, não. Não funcionou. Aí, antigamente, tinha que ser um vozeirão igual do João Maquibral, sabe? Pra participar, até não existe mais essa rádio aqui, a Rádio Integração 1320. Agora é a Planeta AM710, né? É. Ela deixou de existir, ela não migrou pra FM, não, sabe? Sei. E aí, por exemplo, assim, a gente deixa de ouvir um pouco. Lá no o Edgar, quando fala, ele vai falar da Vitoriosa. A Vitoriosa pegava aqui, quando era AM. Agora, no FM, se você não tiver tecnologia, você não ouve a Rádio Vitoriosa, que é lá de Uberlândia, lá do Edgar, sabe? Sim. Porque ela não propaga longe a frequência modulada, que é FM, de toda forma, ela não vai longe. Ela vai uns 7 quilômetros É conforme a potência do transmissor, né? Por isso que sempre, já tem uns bons dias, eu mando um abraço aí, tanto pro nosso menino. É o Otávio ou o Ageu que tá lá na técnica, lá embaixo? Na técnica é o Otávio hoje. O Otávio, o Ageu tá aí atendendo nós. Obrigado pelo atendimento, Ageu, um abraço. Mas o Otávio lá, também a gente precisa dele, mas lá no transmissor, lá na Rádio Brás, porque lá ainda é Rádio Brás, não viu, EBC não, né? Não, aqui, tudo é EBC. Não, lá no transmissor de onda... Tudo é uma empresa só, EBC, é. Aham, tá. Lá embaixo a gente precisa dos meninos lá também no transmissor pra mandar a potência pra nós, né? É, isso mesmo. Aí, já com o Bentivino cantou, vamos falar só uma historinha. Mas já vai cantar, tem só um minuto. Aí vamos contar então essa história menos aqui extravagante. E eu tenho dois recadinhos também, de toda forma, já que você perguntou do nosso carnaval aqui, porque nosso carnaval aqui é descascando alho. Maravilhoso, uma boa mesmo. Aí o alho descasca e fica até mais saudável e maravilhoso para entregar para os nossos saudosos clientes e admiradores do nosso trabalho, né? Isso. Mas vamos lá, historinha. Eu vou falar essa bem rapidinho, então, né? Certo dia tinha um escorpião afogando e o pegou e pulou dentro d'água e salvou. Aí o mais baixo perguntou, mestre, e aí o escorpião atacou ele, né? Com veneno. Aí o mestre, aí ele falou, mestre, por que você salvou o escorpião? Ele falou, o escorpião agiu conforme a natureza dele. Eu, como ser humano, agi conforme a minha natureza. Como se diz, né? É. O escorpião só atacou o que estava salvando porque é a natureza dele. O escorpião, a cobra, só ataca se você sentir oprimida, ofendida, retraída como ela sendo caçada, né? É. E automaticamente a gente, como ser humano, a gente ajudando uns aos outros. Por isso que a gente fazer o bem sem olhar quem, né? É, sim. Então, o que significa? O recadinho, apesar que o carnaval, você falou que o carnaval acabou e o Brasil começa só depois do carnaval, a gente ainda continua um pedacinho do fevereiro, que o fevereiro é o vermelho, anti a droga e o alcoolismo. Isso é muito importante falar, viu? Entendi. É o fevereiro vermelho, né? É fevereiro vermelho, porque é uma campanha que faz aí do agora é SUS agora, né? No NPS, mais de toda forma. É, sim. Faz essa campanha para alertar as pessoas, né? Sempre bom essas campanhas para estar oferecendo a parte, né? É, sim, importante. De um lado e outro. A música, eu não vou apertar vocês, não. Vou deixar mais vocês à vontade. Nosso mineirinho Padre Fábio de Melo, vocês têm alguma dele? Dá uma olhadinha aí, Agil. Padre Fábio de Melo. Padre Fábio de Melo. Aí, automaticamente, enquanto olha, um abraço aí pro Edgar, pro Cafifa, sempre que lembra da gente. A Berina, o Rubens, hoje nós vamos comer pão de queijo automaticamente com carne de lata, viu, Luziana? Eita, o Rubens, uma hora dessa tá ouvindo, tá endoidando. Não vamos quebrar pra litar o dente, não, viu? E vamos mandar uma. Aliás, a gente já falou bastante, de toda forma, para ficar uma conversa sadia e memorável aí da nossa participação, entre aspas. Vou pegar carona aí com a lista do Edgar, com o meu morreu aí, de toda forma, dos milhares de ouvintes, porque se a gente ficar algum sem falar, de toda forma, né, o Estrela sempre manda pra gente, a gente vai lembrando de toda forma lá do pessoal também, da padaria, que manda um alô pra gente também, do rapaz do alho, né, e obrigado pelo rapaz, né? Tá bom, então. Não tem a marca nenhuma do Padre Fábio de Melo. Tá, então tem do Padre Zezinho. Padre Zezinho. Também não vou falar uma assim, tipo, não. Essa mais conhecida, a oração pela família. Só por um detalhe de começar. Se não tiver o Padre Fábio de Melo, eu... Aliás, o Padre Zezinho... Tem também, não? Eu recentemente coloquei o padre Alessandro de Campos. É, o padre Alessandro de Campos, apesar que ele nasceu aqui pertinho. Dá uma olhadinha aí, Agil, que eu coloquei essa daí na... Pode ser. Essa daí eu coloquei recentemente, foi, acho que é... O que é Jesus sem mim? É um negócio assim. O que é que eu sou sem Jesus? Sem Jesus, essa olha, é que eu sou... boa, pode colocar. Pode colocar? O que é que eu sou sem Jesus? Essa música foi pedida pelo Sidney, lá de Teresina. E no dia tinha. Aí como não tinha, eu pedi pra incluir. Aí ele ainda não tinha pedido. Mas já que você tá pedindo uma música assim, né? Mais religiosa pra gente começar o ano agora com força total, né? E aí a gente coloca essa. É, e o mais importante... entre aspas, que eu sempre dou valor aos cantores mineiros, por isso que o padre Fábio de Mello, o padre Zezinho, mas o Alessandro Campos, apesar de que ele viveu um tempo aí na capital federal e está em São Paulo, mas ele nasceu aqui. Nem sabia. É. Ele ficou um tempo aí numa cidade que chama Serrana, não, Sobradinho, é aqui, pertinho. É, ele viveu um tempo aí, a gente na rádio aqui, ele sempre vinha na rádio aqui, quando ele não era famoso, ele vinha na rádio aqui e participava sempre na rádio aqui, sabe? Ah, tá ele certo. Ele fazia shows católicos, sabe? Aqui, assim, por isso que a gente sabe um pouco da história dele lá. Aí a gente vai oferecer pra ele pedir, qual foi o ouvinte mesmo do Piauí? Sidney, vamos oferecer pra ele lá de toda forma, a música lá de toda forma, que ele deve de gostar dele, né? Gosta, ele deve gostar. Ele tinha pedido, mas no dia não tinha. E aí eu pedi pra incluir na... Eu fiz uma lista e coloquei, aí agora já tem. Certo, e vamos falar então pro João Maquibral, que a gente tá aqui sem dor na cacunda, com a pressão 2x8. Isso mesmo. De pé. Estamos da rádio igual pão salvado no dente. Isso mesmo, meu querido. Vamos mandar aí boas vibrações pra ele. Saúde e paz. Querendo Deus, até a próxima, Luciana. Obrigado pela participação, viu? Obrigada a você, meu querido. Até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe também. E agora vamos lá, Geu. Esta é a melhor hora, a hora que a gente dá aquela paradinha e vai se deliciar com aquele nosso lanche muito especial, 5 estrelas, que todo dia a gente tem que se reforçar, né? Tem que dar aquela reforçada, senão o corpo não aguenta, né, pessoal? A gente tem que ir até as 3 horas e tem que dar essa paradinha pro lanche. E o nosso lanche hoje é inspirado num país chamado Paquistão, isso mesmo... Paquistão, e é o frango biryani, B-I-R-Y-A-N-I, biryani, que ele é um frango assim meio de origem indiana, mas a culinária do Paquistão é um pouco misturada com a culinária indiana, né? Então esse frango biryani, ele é um frango misturado com arroz, né? Então eles colocam muita cebola, muito alho, muito gengibre, pimenta, ele é um frango muito apimentado. E aí eles botam um pouco de iogurte natural, acredito que para dar aquela maneirada na pimenta, dar aquela aliviada na pimenta. Aí quando o frango tá bem pronto, com aquele caldo bem gostoso, aí o arroz faz na outra panela, né, separada, depois mistura tudo, aquele frango cheio daquele molho apimentado com o arroz. Quando tá todo misturadinho assim, joga aquele cheiro verdezinho assim por cima, e muita cebola caramelizada, aquela cebola torradinha assim por cima. Poxa, muito delicioso. Ah, eu tô aqui ansiosa pra ir lá comer. A Geu já tá querendo correr, mas a Geu, a gente ainda tem que colocar as músicas, a Geu. E também ainda tem a sobremesa, que se chama Gajrela, também conhecido como Gajar Ka Halwa, que é um doce tradicional lá do Paquistão. Muito popular, ela é um pudim cremoso, feito à base de cenouras raladas, cozido lentamente com leite, açúcar, ghee, que é aquela manteiga clarificada, e especiarias como cardamomo. né? E de vez em quando também coloco umas frutas secas, como amêndoas e castanhas. Então é um pudim, né? Muito cheio de sabores, né? Que a gente vai se deliciar daqui a pouco. Enquanto isso, você vai ficar já com os pedidos dos ouvintes, né? Você já vai começar a ouvir aí o que os ouvintes pediram, né? Que a primeira é Minha Gengada, do Dorival Caymmi, que é o pedido do Cafifa. A segunda é De Coração para Coração, com Roberto Carlos, pedido da Marli, namorada do Cafifa. E depois, em seguida, vem Uma Lágrima, com José Roberto, pedido do Manuel Messias. E Nada Por Mim, com Kid de Abelha, pedido do Edgar. 1:30 em ponto em Brasília e daqui a pouco a gente volta. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar. Vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querido. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, o peixe bom eu vou trazer. Rádio Nacional. Música e informação. Deixa o seu beijo me mostrar

Rádio Nacional, Brasília. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Me disse vai, eu não fui. Não faça assim. Nacional, música e informação. Madrugada Nacional. Apresentação, Luziânia Xavier. 1h43 em Brasília. E vamos agora às notícias do esporte. Madrugada Nacional. Esporte. Remo está negociando a contratação do meia-atacante Jesse Lingard, ex-Manchester United. A proposta está na mesa e encaminhada para um acerto entre o clube paraense e o jogador inglês de 33 anos. E o atual campeão da Libertadores, o Flamengo, já está na Argentina para enfrentar o Lanús, atual ganhador da Copa Sul-Americana, para começar a decidir o título da Recopa Sul-Americana. A partida de ida será nesta quinta-feira, às 21h30 de Brasília, no estádio La Fortaleza. E o Santos acerta a contratação de Christian Oliva, volante do Nacional, em definitivo com vínculo até 2028. O Peixe vai pagar US$ 1,5 milhão de dólares, ou seja, R$ 8 milhões, pela chegada do uruguaio de 29 anos. E hoje essas foram as notícias do esporte pentacampeão brasileiro. E 1h44, vamos agora ao quadro História da Música. História da Música. História da Música. Desvendando as curiosidades do universo musical nacional. O História da Música de hoje vai falar sobre uma história muito interessante que eu não conhecia e que eu achei muito engraçada. A história da música Falando Sério, do Roberto Carlos. Essa música, que foi gravada, né, pelo Roberto Carlos em 1977, foi composta por Carlos Cola e Maurício Duboc. E ela é inspirada numa história real que o compositor, o Carlos Cola, viveu. Ele morava em um apartamento e o vizinho da frente era um homem muito grande, fortão, e tinha uma esposa muito bonita que chamava muita atenção. Carlos, que se achava pequeno e feio, evitava até de olhar para a moça para não arrumar confusão com aquele grandão. Acontece que a moça estava sempre na porta do apartamento quando Carlos chegava em casa. E certo dia ela falou: Carlinhos, acabei de passar um café, aceita uma xícara? O marido não estava em casa e ele aceitou. No outro dia, ela estava novamente na porta do apartamento e ofereceu um pedaço de bolo. Ele aceitou. No terceiro dia, ela bateu na porta do apartamento dele com café e um pedaço de bolo. Ele aceitou, mas não a convidou para entrar. Acho que ele ficou pensando assim: isso daí não vai dar em boa coisa. Então, ele pensou assim: como é que eu vou sair dessa situação sem dar assim um... sem ser grosseiro, mas também tentando sair, né? Então, ele pensou. Como ele era um compositor de mão cheia, ele fez uma música para ela. Falando sério, a música. E aí, no dia seguinte, de novo ela tá lá. Bateu na porta dele com café e com bolo. Dessa vez, ele a convidou para entrar e mostrou a música que ele tinha feito para ela. Quando chegou naquela parte final da música: eu não quero ter você por um programa e apenas ser mais um na sua cama, a moça saiu correndo e nunca mais voltou. Mas pelo menos ele conseguiu impressionar não só a moça, mas o mundo todo com uma canção tão linda como Falando Sério, que foi regravada ainda por Maurício Manieri em 2002, Babado Novo em 2003 e Cláudia Leite em 2009. Mas vamos ouvir como ela ficou bastante conhecida, que foi na gravação com Roberto Carlos. Falando Sério. Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas. De olhar pra mim com olhos de promessa, depois sorrir como quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. E tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez. Falando sério, eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais um na sua cama, por uma noite apenas e nada mais. Falando sério, entre nós dois que haver mais sentimento. Não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. queria ter você por um programa e apenas ser mais um na sua cama. Por uma noite apenas e nada mais. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Rádio Nacional, música e informação. Madrugada Nacional. Apresentação, Luziânia Xavier. 1h52 em Brasília, e agora vamos para aquela hora que os ouvintes também esperam bastante, que é aquela participação pelo WhatsApp. Se você quer mandar o seu recadinho pelo WhatsApp, o número é o 619-9674-1536. 619-9674-1536. Esse número de WhatsApp, você pode mandar o recado em áudio ou em texto, que a gente vai divulgar aqui. Seu pedido de música, o seu alô, né, a sua história, o que você quiser contar pra gente, você conta através do WhatsApp. E agora vamos para o primeiro ouvinte, que é o Zé Roberto, lá de Teresina, Piauí. Bom dia, Luziânia. Bom dia, Mike Brown. Como é que vai você, Luziânia? Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de ver uma moda. Fernando Mendes, A Desconhecida. Ofereço para minhas amigas Milena do Recanto das Emas, Divina de Elisa Martins Pereira, que vocês são do Recanto das Emas, Luiz Costa Luas Goiás, Madame Cedo Pessoa, Antônio Pessoa, Carmen Nor da Paz e Eda de Boa Vista Roraima, Inês Cabral de Fortaleza, Ieda e Luziane, que está no estúdio, Musa da Margarida Nacional, Claudine Vaz de Dentro, Elisete São Miguel, Rio Grande do Norte, Larissa Santa Maria, Rio Grande do Sul, Mariana de Uberlândia, Minas Gerais, Mildinho de Porangá, Butu, Goiás, Vita de Brasília, Valéria Vital, Espírito Santo, Claudio Neber, Forro, Rio de Janeiro, Alderina de Teresina, Sela do Paranoá, Francisco Mendes de Teresina, o Mendes lá de Parnaíba, Piauí. Grande Cafifa, ele já comemorou, Adilson Caiapona, Goiás, Del Caminhoneiro, Tripinha, Manezinho Nacional do Levamento, Bahia, Demar Sabó de São Paulo, Carlos Moreno da Grande Fortaleza, Francisco Estrela de Palestina, Pará, Beto Padeiro, Pedro de Pernambuco, Paulista, Francisco Celso, Juvan e Luiz Maranhão, de Teresina, Piauí, e João Bezerra do Pessoa, Juarez de Itaguaí, Juarez de São José dos Campos, São Paulo, Edito Juarez, Mato Grosso, e o Tom Borges de Niquelândia, Goiás, e o Sidney de Teresina, Piauí, e Heleninha Gomes de Teresina, Piauí. Aqui está chovendo muito na Teresina, Piauí, Luziânia. Quem sabendo? Um beijo para todos os ouvintes da Rádio Nacional de Brasília, do Brasil e do mundo. Muito obrigado, minha amiga Luziânia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Zé Roberto. Até amanhã. Vamos aqui para o próximo ouvinte, que é o Fábio Alves. Bom dia, Luziânia. Aqui é o Fábio de Novo Brasil, Goiás. Toca a música É Por Você Que Canto, com Leandro e Leonardo. Desde já agradeço. Obrigada, Fábio. Ó, Gil, É Por Você Que Canto, Leandro e Leonardo. É o pedido aqui do Fábio Alves. É isso aí. Agora vamos para o próximo, que é o nosso querido figurinha difícil, Del Caminhoneiro. Bom dia. Estamos aqui curtindo o programa aqui. Esse momento bacana, madrugada, com a minha amiga Luziânia. Otávio, Agil, Boró, galera toda imensa aí, né, Luziânia? Queria fazer um pedido, pedido uma moda aí pra nós. Na hora. Você toca aí Por Um Gole a Mais. Por Um Gole a Mais. Tá bom, minha amiga, tamo aqui curtindo o programa. Um abraço aí pra galera imensa. 0-100 pra não fartar ninguém. bom dia, minha amiga. Um abraço aí pro meu amigo Cafifa. Participou aí agora, né? Foi. Um abraço pra galera imensa aí. A todos os ouvintes. Aqueles que mandaram alô, aqueles que não mandaram alô. Pra minha amiga Divina, Raquelzinha. Pra todos, enfim, tá bom? Toca aí pra nós, Por Um Gole a Mais, Bruno e Marrone. Cê tá doido? Cê tá doido? I love you, baby! I love you, baby! Um abraço, meu querido Del. Deus te abençoe nas tuas viagens. Que bom que você hoje tá ligadinho aqui com a gente, viu? Que prazer ouvir sua voz. Espero que você tenha tido um ótimo carnaval. Saúde pra você. Tudo de bom. Vamos para o próximo ouvinte, que é o Edinho. Edinho, bom dia. Sou o Edinho da Bahia, moro em São Paulo. Muito bom o seu programa, sou ouvinte. Obrigada, Edinho. Obrigada por estar sempre ouvindo a gente. Que bom que você gosta do programa. Que beleza. Um abraço para você, Edinho. Aí a Terce Diniz, que sempre manda o bom dia. Bom dia, família nacional. Bom dia, Terce Diniz. Seja feliz. E agora vamos para o João Júnior. Mandou aqui um áudio para a gente. Vamos ouvir. Bom dia, minha amiga Luziana. Aqui bom dia! Quem fala é João Magnata. João Magnata! Bovista, Marajó, Pará. Já estamos de volta. Tá bom já de passeio, tá dando uma volta por aí. A rádio também, ela tá também fora do ar, mas já estamos de volta trabalhando aqui. Queria mandar um abraço para todos vocês aí, da sua equipe aí, equipe maravilhosa. Queria que você mandasse um abraço para nós aqui também, da padaria, um abraço pro Ferrinho. Bom dia, nosso grande amigo Gabriel, João Magnata, o Dinho, os outros amigos também para ali, né? Outra padaria, Puraquel, Lucas Frazão, o Tonhão, o nosso grande amigo Chocolate, Toco, Elvio, essa galera esperta aí de trabalho da madrugada. Então, estamos trabalhando, fazendo nosso pão aqui, graças a Deus. O nosso grande amigo comeu, morreu. E os outros amigos aí, né? Que lembra a gente, nós estamos sem também, estava sem falar aí, nós esquecemos os nomes aí, mas vamos colocar tudo de volta de novo. Queria que, se fosse possível, você mandar a música para nós aí, do Bruno Marrone, Banco da Praça. E um abraço para todos vocês aí, especialmente para você, minha amiga Luziane, comunicadora nota mil da madrugada, que é o João Magnata. Obrigada, João Magnata. Meu querido, hoje mesmo o Edgar tava falando em você aqui, dizendo, cadê o João Magnata que desapareceu? E na mesma noite, no mesmo dia, você vai e manda o um recadinho. Coisa boa, né, João? A gente já tava sentindo aqui sua falta. Que bom que você tava passeando, né? Agora voltou a participar do programa. Né? A gente estava aqui, o Puraqué e o Lucas Frazão estavam sempre participando. Mas aí, agora que você voltou, a gente manda abraço para você, João Magnata, Gabriel, Dinho, Puraqué, Lucas Frazão, Chocolate, Toco, Tonhão, todo mundo aí do Marajó, os nossos padeiros amados do Marajó. Um abraço para todos vocês. Sei que vocês estão na escuta. Aí, ó, falei no Edgar, já tem aqui o áudio dele aqui. Vamos ouvir. Vai pra Valdinéia, a Valéria, a Sandrinha, que eu esqueci. Não posso esquecer, não. Ué. Né? A Baixinha Sereia Joy, a Mercedes, Ellen Couto, Rosa Caetano, outro, uma boa, hein? Mas vai esquecendo, hein, gente? Não pode. Gente. Bernadette, Garazete, Elisete, ó. O José Arlindo, Maria Jesus, Mãe José, Zé Batista. Amanhã tem mais. Fui. Tá certo, Edgar, bora lá. Ele manda sempre uns recadinhos a mais. Agora vamos pro Carlos Moreno, nosso amigo lá de Fortaleza, Ceará. Vamos ouvir o áudio dele. Bom dia, bom dia, bom dia, Lisiane. Bom dia, Otávio. Bom dia, Gil. Ótima quinta-feira, né? É, tentei, mas não deu. Pois é, vendo aqui o rapaz do Alho falar, um abraço a ele, né? Esse rapaz, esse, ele, pensando aqui, eu não tenho ouvidos refinados. Você deve ter uns 23, 22 anos, né? Pensando aqui, né? Talvez não pode ser isso, né? Pode ter menos, né? E vamos aí, um abraço para o Edgar, também morreu, Mariana, Manuel Messias, Antônio do Pessoa, o Zé Roberto. Teve outro dia que um outro mandou um abraço, um alô para mim, mas eu não gravei o nome, né? Me desculpa, né? Assim, um abraço também aí o Del Caminhoneiro, em nome de todos, em nome de todos os caminhoneiros. Eu nunca vi falar, o Luiziano, foi em caminhoneira, mulher. Só via uma, até palmeirense. Só tem para mais de 70 anos. Acho que é algum piloto mais hoje caminhão. Acho que é a única caminhoneira do Brasil que eu acho. Eu não conheço outra, né? Caminhoneira, né? Então um abraço a todos aí. E bota aí, se tiver alguma mãozinha de sobra aí, uma do Bruno Marrone, Vai Amanhecer, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Duas e dois, e vamos para o próximo ouvinte, que é o Gabriel Neto. Gabriel Neto falou: Luzine, Madrugada Nacional, bom dia, ótima semana de trabalho para todos na rádio. Ele quer a música do Fagner, Espumas ao Vento. A Geu já vai colocar aqui, viu, Gabriel Neto? Deixa eu anotar aqui o seu pedido, Gabriel Neto. Espumas ao Vento, Fagner. Agora vamos para o próximo ouvinte, que é o Rubem, lá de Pires do Rio. Eita! Bom dia, Luziânia! Bom dia, Ageu, Otávio. Luziânia, vocês estão falando aí que carnaval você está descansando e o pessoal comemorando, se trabalhando. Estou aqui na turma dos que está trabalhando, Luziânia. Está aí o barulhão do maquinário. Tô ouvindo. Para confirmar. Peguei um plantão de 30 horas seguidos. Tá quase acabando também, graças a Deus. Meu Deus do céu. Pessoal, carnaval some todo mundo. Aí os que ficam pra trabalhar tem que fazer das tripas coração. Mas estamos aqui, cansado, mas já com a sensação de dever cumprido. E pra ser rapidinho aqui, mandar um abraço aí pro Manuel Messias. Mandou um abraço pra gente aí, pro Edgar. Edgar tá de folga, né? Edgar. Francisco Estrela, Francisco do Céu Azul, Sandrinha, Valdinéia, Alderina. Também o Marcos fica passando vontade na gente aí, pão de queijo com carne de lata. Que é isso, hein, Marcos? Nós tá aqui só na base do café, moço. Você fica passando vontade na gente. Pro Del, figurinha difícil. Enfim, para todos os ouvintes, hoje vou ser rápido, Luziane, porque cansaço aqui tá tá fazendo companhia, né? Graças a Deus, daqui a pouco para casa descansar, porque amanhã tem mais, como falou Manuel Messias. Sem esquecer também o pessoal lá das padarias. Esse dia vi um vídeo do Lucas Parazão lá. Rapaz, meu, o povo lá é padeiro profissa mesmo, hein? Que é isso? Um abraço, Luziane. Bom programa. Acho que ele pediu música não, né, o Rubem? Eu não ouvi não, ele pediu música não. Acho que ele não pediu dessa vez não. Se quiser música, Rubem, dá mais uma... Dá mais um áudiozinho aí, que por enquanto acho que você não pediu, não. Vamos agora para o Cosme Aragão. Bom dia, Luziânia. Aqui é Cosme de Santa Inês, Bahia. Ô, Luziânia, se der, roda para mim aí a música de José Augusto, com participação de Sérgio Reis, Deus o que Fazer. Ofereço para a equipe aí do Madrugada Nacional e todos os ouvintes em geral, Luziânia. Valeu, Luziane, um bom dia para vocês aí, fica com Deus e tudo de bom, obrigado. Cosme, eu não conheço essa música, tem aí, tem a Geu. Opa, como é que é o nome mesmo? Deus o que fazer. É isso? Deus o que fazer. Ah, então tem. Então aqui a gente vai rodar, viu, Cosme? Tá perfeito. Então vamos agora para o Joaquim. Bom dia, Luziane. Joaquim falando da comunidade Calunga, Engenho 2, município de Cavalcante, Goiás. Mandando alô para todos os ouvintes. Quero ouvir uma música com Lourenço Lorival, Pedido de um Pai. Oferecido para todos os ouvintes. Então pronto, Joaquim, Pedido de um Pai, Lourenço Lorival. Pronto, agora vamos para o próximo ouvinte, que é o Paulo Ferreira. Vamos ouvir o áudio dele. Bom dia, Luziane. Aqui é o Paulo de Serrano. Manda um alô para nós aqui em Serrano. Toca uma música para mim aí com Dudu e Dalvan, Mulher Maravilha. Bom dia. Eu não ouvi. Dudu e Dalvan o quê? Não entendi o nome da música. Deixa eu colocar aqui de novo para ouvir. Bom dia, Luziane. Aqui é o Paulo de Serrano. Manda um alô para nós aqui em Serrano. Toca uma música para mim aí com Dudu e Dalvan. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha com Dudu e Dalvan. Agora eu escutei. Não sei se tem, mas eu escutei. Ah, vamos agora para a Milena Caroline. Bom dia, Lu. Sou a Milena de Brasília. Tô aqui na escuta, passando para dar um salve. Hoje vai tudo normal. Olha aí, pessoal. Tudo normal no lanche. Vamos no lanche que a nossa nutricionista Milena Caroline, que sempre ela faz o lanche do Antônio, do Pessoa e do Zé Carlos de Bertioga. Hoje podem comemorar que vão comer tudo do bom e do melhor, porque o lanche hoje não é restrito a cenoura e alho. Então vamos lá. O próximo ouvinte é o Domingos Vieira, que ele mandou aqui uns áudios pra gente falando um pouquinho sobre que ele é um cantor, né, que teve uma carreira bastante aí conceituada e que ele cantou uma época aí na Rádio Nacional. Vamos ouvir. Sou Domingos Vieira, cantor, compositor, letrista e poeta. Em 1996, mais ou menos, eu tive a felicidade de encontrar Elza Soares na Rádio Nacional, onde ela me levou e me apresentou Astrid Nick na época, e ela me deu o prazer de ser minha madrinha artística. E hoje eu saí do Rio de Janeiro, vim embora para o Norte, Nordeste, e quer dizer, todas as minhas lembranças se apagaram, mas eu revendo os meus sucessos, né, encontrei a mensagem que ela deixou, né, e eu tive o prazer de cantar na Rádio Nacional à meia-noite, levado pela Elza Soares, que lá ela disse daquele dia seria minha madrinha artística. E para mim foi um grande orgulho, e hoje eu estou divulgando após 40 anos, mais ou menos, entendeu? E hoje eu sou um cantor consagrado em todas as redes sociais, e achei que eu deveria postar essa mensagem, porque ela foi a pioneira, ela foi quem me jogou no mundo fonográfico. Um abraço à Rádio Nacional, a toda a direção, a produção do cantor e compositor Domingos Vieira. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos que estejam ouvindo a Rádio Nacional, do cantor Domingos Vieira, aqui direto da Paraíba, Pocinhos. Um abraço e uma boa noite. Ah, ele mandou aqui um áudiozinho, um áudio dele aqui, vamos ouvir. Hoje está fazendo um ano que o nosso amor nasceu. Você entrou na minha vida e tudo nos aconteceu. Foi assim tão de repente que você me apareceu, jogando beijos e abraços dentro dos seus braços. Me apaixonei, jogando beijos e abraços dentro dos seus braços. Me apaixonei. Foi o sonho mais bonito que eu nem acreditei, olhando nos seus olhos. Meu amor, eu encontrei. Me afaguei nos seus cabelos e lhe acariciei. No toque do seu corpo quente, no seu beijo ardente, eu me entreguei. Pronto, aí foi o Domingos Vieira, né? Cantor que esteve na Rádio Nacional aí na década de 90. Tem uma história ligada à Rádio Nacional. E achou por bem contar essa história aqui através do WhatsApp aqui do programa Madrugada Nacional, né? Com a apresentadora Astrid Nick, lá em 1996, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Obrigada, Domingos, pela sua participação. Estamos sempre abertos aqui para ouvir as histórias que vocês tiverem para contar. Tá ok? Agora vamos para o próximo ouvinte, que é o Walter, lá de... Alô, Luziânia. Boa madrugada para todo mundo. Tu e o Taba? Os ouvintes da Rádio Fugiu da Brasília, minha cabeça. Né? Para você, né, Luziânia, tá? E eu gostaria, Luziânia, se você puder rodar para a gente, os nossos ouvintes, se alguém gostar, é a música do Fernando Mendes, Sorte Tem Quem Acredita Nela, né? A música é muito interessante, né? É tipo aquela ferradura, né? Atrás da porta. Falou, um abraço, Luziana, Valtinho e Tuiutaba. Sempre ligado na Rádio Nacional de Brasília. Muita saudade, meu amigo João Marques Brau, o nosso titular. Eu tô falando que você não é, mas é, na realidade, todo titular tem que ser titular. Tem que voltar na tona. E ele é um cara maravilhoso, extraordinário, meu amigo particular. Tá? Não desmerecendo você, mas é... Tá? Mark Brown é extraordinário. Ok, Walter. Com certeza, Walter. O Mark Brown é... Não tem nem o que discutir, né? Mark Brown é hors concours. Quer dizer, ninguém concorre com ele. Ele já chegou lá. Tá na frente de todo mundo. Mas a gente sempre tem um carinho enorme por ele e a gente torce para que ele volte logo, né? E enquanto ele não volta, eu tô aqui tentando substituir da melhor maneira possível. Tá ok, Walter? O Cosme Aragão mandou aqui mais um áudio. Não sei o que ele tá falando, mas vamos ouvir. Ô, Luziânia, essa música aí é do ano... Eu não lembro bem se é de 1986 ou 87. Na época eu tinha uma loja de vender LP. Esse LP de Zé Augusto aí, com participação de Sérgio Reis. Essa música aí foi a que mais vendeu aqui na região. Vendia como vende pão em padaria. Não, a gente já achou aqui, tá de boa. LP. Eu tinha uma loja de LP. Ah, que legal. Eu não lembro bem se é 86 ou 87, mas é mais ou menos isso aí. Não, mas a gente já encontrou a música, Cosme. Tudo de bom aí, obrigado. Obrigada a você. Obrigada a você, Cosme. Obrigada por estar sempre aqui com a gente, mandando mensagem. Agora vamos para o outro ouvinte, que é o Giovanni Souza. Bom dia, Luziane, toda a equipe do Madrugada Nacional. Lembrando que nosso esporte é o pentacampeão mundial. É verdade, desculpa, eu falei errado. É que na verdade é pentacampeão, aí eu falo Brasil, ziu, ziu, aí eu falei brasileiro em vez de falar Brasil. Obrigada, meu querido. Não precisa. Obrigada, Gilvan Alves, para Paraná, Rio Grande do Norte. Obrigada, Giovanni. É, o Rubem parece que agora mandou a música. Vamos ouvir. Aí, Luziane, agora dá para entender melhor o áudio. Aquela hora tava no andar de baixo ali é muito barulho. Mas não pedi música hoje, não. Deixar para amanhã. Ah, tá e bom. E aí, só mandando um abraço também pro Zé Carlos de Bertioga, que tinha esquecido dele. Mas igual eu tava dizendo, Luziane, com fé em Deus, 6 horas da manhã, estamos zarpando para casa, pro descanso merecido. Falou, um abraço. Ô, Rubem, desejo que você descanse bastante, viu? 30 horas de plantão não é fácil, né? Eu sei como é que é, mas... são os ossos do ofício, né? Às vezes a gente tem que cumprir, né, essa jornada, né? Mas espero que você tenha tempo aí para descansar. Quando você tiver descansado, você volta aqui mais relaxado para pedir uma música, né? E relaxar. Desejo pão de queijo para você. E tudo de bom, viu, Rubem? Até a próxima. O Walter tá mandando aqui mais um áudio, né? Qualquer coisa que não dê tempo, a gente lê no próximo bloco, tá, Walter? A gente agora vai começar a atender os pedidos dos ouvintes. Aliás, continuar, porque ficaram alguns pedidos do outro bloco. Então vamos ouvir agora Dia Branco com o Geraldo Azevedo. Foi um pedido do Cláudio, de Guaratã do Norte. Depois vem a Melinha, com Mulher Nova, Bonita e Carinhosa. E o Que É Que Eu Sou Sem... que foi o pedido do Antonildo, lá do Maranhão. E a terceira música é O Que É Que Eu Sou Sem Jesus, do padre Alessandro Campos, pedido do Marco de Carmo Paranaíba. E daqui a pouco a gente volta. 2h18 em Brasília. Se você vier pro que deve é comigo, eu lhe prometo o sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, e se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, oh, oh, oh. Se você quiser e vier pro que der e vier comigo, se você vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo o sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar,